bem, ouvintes alfas, estamos de volta e esse é o primeiro Drops do AlphaCast. Episódios menores para que você possa escutar aí todo dia. Tem muita gente aí que não gosta de escutar um podcast maior, de uma hora e tal, prefere um podcast menor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme O Menino do Pijama Listrado, cara. Esse filme aí que, olha só, é um filme muito bacana, muito reflexivo. Tem algumas coisas aí nesse filme que vale a pena a gente citar, vale a pena a gente comentar. E desde já eu quero apresentar aqui o novo integrante do Alpha, entre aspas. Entre aspas não, ele é o novo integrante, mas um integrante nômade, vamos dizer assim. Ele vai aparecer no Alpha, né, nos episódios do Alpha esporadicamente, porque afinal de contas ele também tem os seus projetos próprios, né, seus projetos fora do AlphaCast. Paulo Leão, e aí, cara? E aí, então, quando eu estiver roxando, provavelmente vocês vão me escutar como Smega, e eu estarei aqui forjando felicidade pra vocês poderem, assim, continuar trazendo conteúdo legal, deixa eu fazer do Rio de vez em quando, e dando um informativo, né, cada vez mais. E já deixando de antemão que meia hora é bem pouco pra falar sobre o Menino de Pijama Listrado, mas pelo menos a gente vai conseguir dar uma reflexão boa aí sobre cada um dos personagens e dar uma entrelinha entre esse filme maravilhoso que, se você não viu ainda, por favor, vá ver, vá escutar o podcast. Exatamente. Se você não viu, então saiba que teremos spoilers aqui, então vá assistir, tem na Netflix, vá assistir antes de escutar essa pequena reflexão aqui de meia hora. Meu amigo Paulo, fala aí pra todos os seus projetos, fora do AlphaCast, o que você faz, quais são os podcasts. Então, eu tenho um podcast que tem produção, que é o Matilha Cast, 10 episódios que tiveram ser deletados, mas tudo bem. Tem um site de análise de games, que é o site da Matilha, também tá em reforma. Cara, e o interessante é que veio que foi um negócio certo, né? Porque você se chama Matilha Cash e a gente se chama Alpha Cash. Olha que coisa. Olha só, eu indiretamente virei uma célula do Alpha Cash, porque você é o Alpha e eu sou a Matilha que tá indo atrás. Olha só. que coisa maravilhosa. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Menino do Pijama Listrado, porque esse filme é um filme 10, é um filme que eu confesso que emociona, cara. E principalmente ali aquelas cenas sinais, ali é pra acabar. Eu já vou deixar aqui que seria legal a gente começar falando sobre os quatro personagens principais, né? Que são a família, a mãe, o pai e as duas crianças, né? É bem interessante você ver no filme, de cara, que cada um dos personagens representa uma opinião da Alemanha nazista. Não sei se você chegou a notar isso, mas depois que eu vi o filme algumas vezes, eu dei uma pesquisada, ainda mais que eu tive que fazer isso pra escola, cada um dos personagens consegue representar exatamente que cada um é da Alemanha nazista. O pai é literalmente o nazista, o cara que estava querendo aquilo, que estava lutando por aquilo, que tava querendo realmente ser um nazista, que tinha a mesma visão que Hitler. A gente tem a mãe, que não faz a menor ideia do que tá acontecendo na guerra, que é só mais um cidadão normal, que é uma pessoa apolítica, pode se dizer até ignorante, né? E que só tá seguindo o que o seu marido tá falando, por enquanto, né? No início do filme, à medida que o filme vai passando, isso vai mudando. Nós temos a criança, né? O garoto, que vê a aeronáutica, principalmente. Ele e seus amigos veem a aeronáutica como a coisa mais legal de todas. Isso aí não fala no filme, mas sim no livro. Eu não li ele inteiro, confesso, mas li os 4 primeiros capítulos. Nós temos a irmã, que é a que está para ser doutrinada, né? Porque no regime do Hitler, eles doutrinavam as crianças para que eles quisessem seguir cada vez mais essa linha nazista, né? Exatamente. Pra quem viu o filme, a trama do filme é aquilo que a gente já sabe, né? O pai do menino, do Bruno, ele é chamado, né? Ele é promovido. E eles têm que se mudar e eles se mudam pra perto de um campo nazista. O menino, ele tem a visão desse campo de concentração do quarto dele. E ele logo pensa que é um... Pela inocência, né? Até pela idade, 8 anos, ele pensa que é uma fazenda, né? Ele diz que é uma fazenda e que todos ali são estranhos porque vestem as mesmas roupas e tudo mais, não sabendo ele e indo aos poucos, inocentemente, entre aspas, descobrindo, porque na realidade ele termina que ele não descobre realmente, ele não vem a saber realmente o que é aquilo, né, que é um campo de concentração. Mas realmente, cara, essa questão, esse ponto aí de que cada um tem uma visão do que é aquela época, do que é a guerra, é muito explícito isso no filme, né? E a gente vê muito... Eu chego até a dizer que a gente vê isso muito na mãe, cara. Eu consigo ver, assim, na mãe, cara. A atriz consegue passar muito bem aquela questão. Porque ela é aquele seguinte. Ela sabe que estão em guerra. Ela sabe que a pregação do partido nazista é que os judeus não prestam, né? E isso a gente sabe muito bem porque ela tem todo um... Uma questão, por exemplo, tem uma cena ali do judeu, né, que trabalha na casa dela, que ele entra na cozinha e aí ela meio que se assusta assim, tá, eu acho que é pro marido dela, depois ela fala, não, ele entrou na nossa cozinha, não sei, meio que repugnando ele, né? Só que ao mesmo tempo ela tem aquela questão de ser aversa à crueldade, né? Quando ela descobre o que tá realmente acontecendo, a gente vê que a personagem, ela muda drasticamente, assim, o comportamento dela, né, cara? Eu sou monitor de história, então eu tenho um certo entendimento desse assunto. O Menino do Pijama Listrado, ele lançou em 2008, né? Quando a gente não tinha tanto conhecimento, assim, sobre... A gente tinha conhecimento sobre a Segunda Guerra, mas por incrível que pareça, a gente acha coisas novas o tempo inteiro. Então esse filme poderia ser refeito e a gente teria mais coisas. Mas uma coisa que eu queria já deixar aqui mais esclarecido é que esse filme tá acontecendo no ano de 1940, ou seja, a guerra tinha começado há muito pouco tempo e as pessoas normais, elas não tinham noção da proporção que essas guerras estavam indo tomar, porque a primeira frente que eles têm dessa guerra, né, que eles estão achando que vai ser dessa guerra, é a retomada dos campos que eles tinham agrícolas, que a Alemanha, ela tinha perdido todos os campos que ela tinha na Primeira Guerra Mundial, perdendo assim uma quantidade absurda de suprimentos e muita parte da começando a passar fome, né? O Partido Nacional Socialista, ele pensou em quase tudo para poder moldar o seu país para a guerra. Primeira coisa que eles fizeram foram colocar e implantar o nazismo dentro das escolas, né? E para isso não virar alguma coisa aqui, né, nos comentários, nazismo, não queremos falar de negócio político aqui. Nazismo é o nazismo e acabou. Nazismo é só um imbecis que querem matar outras pessoas. O nazista são pessoas, assim, completamente psicopatas, né? Mas enfim, uma coisa muito legal que se vê no filme é que no início do filme, o garoto é tão inocente, né? O Bruno, que é o personagem, ele é tão inocente, mas tão inocente, quando ele vê um judeu que estava utilizando uma roupa de prisioneiro. Primeiro que ele pensa que ele tava usando só um pijama, por isso que veio o nome do filme. Segundo, que o garoto tava arrumando as coisas e ele oferece comida pro garoto. E isso é uma cena do filme que impactua o quão inocente ele é. E impactua também muito o preconceito, porque assim que a mãe dele vê ele dando a comida pro garoto, o que que ela faz? Ela para na hora o negócio, não lembro se é a mãe ou se é a empregada, mas ela para na hora e fala, o que que você tá fazendo? Você não pode fazer isso. E começa a xingar o menino do pijama listrado, que é o Shmuel. E aí, o Bruno, ele fica meio pra trás, assim, ele fica com medo de levar... No caso, essa cena é do... Não é a empregada, é o cara lá, né? É aquele soldado que vira namorado da filha. É o soldado que vira namorado da filha. É o soldado. Essa cena é mais pra frente, quando eles já estão amigos e tal, e aí ele vê o Shmuel lá... Foi chamado pra casa porque ele tem uns dedos pequenos, né? Pra limpar a louça e arrumar as coisas. Mas o que eu acho realmente interessante dessa cena é... O Bruno, ele acha que não vai acontecer nada com o Shmuel, né? Porque ele fica meio assim, tipo... Nossa, ele tá levando a culpa. Foda-se, sabe? Ele só tá levando a culpa, eu não tô nem aí... É a inocência da criança, né, cara? Quantos de nós, assim, quando éramos mais novos, aí a gente brincava e tal, e um fazia algo errado. Por exemplo, eu fazia algo errado. O máximo que acontecia com a gente levar uma pisa, né? Pisa. Aquela cintada gostosa. Todo pai, toda mãe dá pra correção, é. Aquela cintada, assim, aquele corretivo gostoso. Mas depois a gente voltava a ser amigo de novo, e ali é a inocência. Ele acha que o menino, o máximo que vai acontecer é isso, mas a gente sabe que não é só uma pisa, é uma agressão mesmo, é algo maior, né? Por esse seja o tipo. O Bruno, ele, no filme inteiro, ele é inocente, do início ao fim. E eu já vou lançar aqui, se você não viu o filme, eu lamento, mas o Bruno morre no final, ele é queimado. É, eu ri naquela cena. Desculpa, gente, eu sou uma pessoa do mal. Eu li nessa cena. Você riu por quê? Porque quando ele entrou, eu achei a atitude dele tão estúpida. Porque a primeira vez que eu vi o filme, eu era muito novo, né? Tinha, sei lá, 11 anos. Eu achava tão estúpido, ele não entendeu o que estava acontecendo. Eu que tinha, tipo, 11 anos, tava vendo aquele filme, caraca. Quando você tinha 11 anos, né? Entendi. Então, explicando pro pessoal aí, não pensar que você é um psicopata louco, né? É o novo Hitler, não. O que aconteceu é o seguinte, galera, eu era muito novo, né? Eu tinha 11 anos, a primeira vez que eu vi o filme. E quando o garoto entrou, quando a gente é uma criança, quando a gente vê alguma coisa, a gente acha que automaticamente todo mundo sabe aquela coisa, né? É uma coisa bizarra. E aí, quando o garoto entrou pra poder, dentro do negócio pra poder morrer, eu tava assistindo um negócio, tipo, com um monte de gente. E eu comecei a rir da cara dele, falando, caramba, você é um estúpido, meu Deus, seu bobo, para com isso. E todo mundo me olhando assim, achando, caralho, garoto psicopata. Mas assim, a construção pra chegar até esse final, a gente já adiantou e foi pro final. Mas a gente ainda tá na questão dos personagens, mas vamos passar logo pra o Bruno, né? A gente começou na mãe, você deu essa questão de que naquela época o pessoal ainda era o começo da guerra, muita gente acreditava que era só uma retomada de campos, né? De terras da Alemanha. Mas aí a gente passa pra o Bruno que ele tem aquela visão inocente realmente da guerra. E aí a gente pode transpassar isso para as crianças que ainda não estavam sendo doutrinadas. Quando você vai acompanhando o Bruno, o personagem dele ao longo do filme, chega um momento, cara, que você começa a não dizer assim, eu já sei o que vai acontecer, mas você começa a imaginar e dizer assim, cara, vai dar merda. Vai acontecer alguma coisa que vai dar uma lição de moral pra mãe e pro pai do menino. E, cara, vai acontecer alguma coisa. O Bruno, uma coisa interessante dele é, como eu já disse, né, no livro, os primeiros capítulos do livro são dizendo um dia normal da escola dele e depois começa o filme. É, diz literalmente que ele já tava começando a ser doutrinado dentro da escola, porque a escola, ela já ia direto. Tudo que ele aprendia na escola era a adorar o exército, né? A primeira coisa que eles estavam aprendendo na escola. E aí, uma coisa que eu acho interessante no Bruno é que o Bruno, ele é um garoto que ele sofreu muito com a solidão de ficar sozinho. Porque no filme não dá pra ver, mas ele ficou muitos dias sozinho lá, naquela fazenda. A irmã dele não gostava de falar com ele, a irmã dele tava mais preocupada em ficar com aquele pseudo soldado ali. A mãe dele tava muito mais preocupada em ficar administrando a casa, porque ela não sabia o que tava acontecendo. E o pai dele tava mais preocupado, porque ele tinha acabado de receber uma missão de vida, né, cara? Porque o pai do Bruno, ele era um cabo, ele era um soldado normal. E não é explicado por que ele ganhou tanto prestígio, não se sabe, não é dito nem no filme, nem no livro, se eu bem me engano, bem me lembro, né? Mas ele ganhou uma promoção de cabo pra, tipo, major, pra tenente, alguma coisa assim. E essa... Eu arrisco a te dizer, e aí vamos entrar na questão do personagem do pai também. A gente tá usando os quatro personagens pra gente comentar o filme, tá, galera? Então, por vezes, vocês vão ver a gente misturando e já colocando os quatro personagens, porque é basicamente a visão do filme é na visão dos quatro personagens, né? Se você prestar atenção, você vai ver, como o Leão falou aqui. Mas a gente já entra na questão do pai, vendo que, na minha opinião, eu acho que, na realidade, o pai dele não foi exatamente uma promoção. Eu acho que foi aquela questão assim, os maiores, que eles que eram de alta patente, não queriam ter essa responsabilidade nas mãos de levar a cabo o extermínio dos judeus. Vamos escolher alguém que queira realmente trabalhar para a Alemanha e que esteja disposto a fazer esse trabalho sujo por nós, entendeu? Então, em 1939, bem no finalzinho de 1939, começou a ter os campos de concentração, né? O filme tá mostrando o quanto tá começando a nascer isso. O que acontece é, eles pegaram muitos soldados e deram promoções por coisas pequenas. Sei lá, você limpou direito o quartel, você ganhou uma promoção. Eu exagerei um pouco, mas é bem nessa naipe, assim. E o que que acontece? Ele ganhou essa promoção, e por que que ele tava dando promoções para pessoas tão poucas que nem o pai dele? Tava dando essa promoção porque eles queriam pessoas que estivessem se sentindo na linha de sair daquela promoção, sabe? Então assim, caralho, eu posso voltar, porque no exército você pode se cair de patente. Então, o que cola? Tanto o pai do Bruno, quanto vários outros soldados, quanto vários outros administradores de campos de concentração, eles tiveram muito medo de perder aquele status que ele tinha ganhado. Então, ele aceitava fazer atrocidades absurdas, porque não era só com judeu, né? Era com todo tipo de pessoa que não se classificava como ariano. Ele se dispunha a fazer isso com toda a qualidade que ele conseguisse. Porque quando você vê uma oportunidade muito grande na sua vida, você fica com medo de perder ela. E isso é uma coisa que o filme explora muito com o pai dele, né? Cada um dos quatro personagens explora alguma coisa em específico. E no pai, a gente consegue ver muito esse ser humano medroso que ele se tornou à medida que ele ganhou não só título, mas à medida que todo o sistema lá do campo de concentração foi evoluindo, né? Exatamente. Então, quer dizer assim, a gente percebe que o pai, ele é aquele nazista que tá por dentro de tudo que tá acontecendo e ao mesmo tempo ele tem aquele medo, né, cara, de ser diminuído, né? Da patente dele ser diminuída. E a gente tem a visão da mãe, que não sabe basicamente de nada que tá acontecendo na guerra, ela só sabe que estão em guerra e que a Alemanha quer recuperar uma honra perdida. E a gente tem o Bruno que não sabe nada que tá acontecendo e que ele acha que em dado momento do filme, tem uma conversa dele, do Bruno com o Shimon. É mais ou menos assim, eles estão conversando sobre a guerra. Eu acho que o Bruno diz assim, não, é porque um de nós tem que vencer, né? Um de nós tem que vencer e a gente tem que ser inimigo. Parece que a gente tem que ser inimigo. Basicamente isso que ele sabe. E um de nós tem que vencer. Eu quero que isso acabe logo, alguma coisa assim. E a gente vê a inocência, né? Porque pra eles é uma guerra e tal. Quando acabar, é aquela velha brincadeira de criança que eu falei, lembra? E a gente tá na brincadeira e quando acabar aquela brincadeira vai ficar tudo bem. E não é exatamente assim, né, cara? Mas em contrapartida a gente tem um outro personagem que é o personagem da irmã dele. Ela tem a visão de que o partido nazista, de que Hitler e de que aquilo tudo é a vida dela. Aquilo ali é o ápice que um alemão tem que chegar. Hitler é um deus, entendeu? Pra ela, ela tá sendo doutrinada aos poucos nisso, né? É assim, quando de novo, né, voltando à história pra poder voltar pro filme. Quando Hitler começou a guerra, ele começou o sistema de doutrinação antes que Hitler pegou o poder, ficou no poder um pouco antes de começar da guerra, não lembro direito o ano que ele pegou o poder, mas acho que foi um ano antes da guerra, alguma coisa assim. Ele já tinha colocado nas escolas o sistema de doutrinação. O sistema de doutrinação, pra quem não sabe, é o mesmo que Stalin usou, por exemplo. Ele utiliza de recursos pra enganar uma verdade falando outra coisa como se ela fosse absoluta. Por exemplo, vamos supor que os terraplanistas querem dominar o mundo falando que a Terra é plana. Eles vão chegar em todas as escolas, vão dar todos os arquivos e vão falar que a Terra é plana, você vai estudar pra sua vida inteira que a Terra é plana, e quando você ficar mais velho, a Terra, pra você, a Terra é plana. Entendeu? Então era basicamente isso que ele fazia. Ele colocava dentro das aulas uma coisa que a gente, hoje em dia, a gente chama no sistema acadêmico de o darwinismo social, que é basicamente uma ideologia em que os humanos evoluíram até um ponto máximo onde não dá mais pra evoluir. E essa evolução máxima seria os arianos. E se você não matasse todo o resto, que não fosse os arianos, a raça humana um dia iria decair. Então esse que era a principal motivação de acordo com o sistema acadêmico nazista, né? E a garota, ela não chegou a pegar isso nas escolas, é bem aparente isso no filme, mas ela pegou isso quando ela começou a sair com aquele garoto que na verdade era um soldado, que era bem mais doutrinado, né? Porque eu era exército, não é? E aí tem aquele professor, né? Que você vê assim, o negócio era tão deturpado que nas escolas já não era ensinado mais aquele, o comum, que era a matemática, que era, eu ia dizer o português, olha só. Mas assim, você vê que o professor, ele sempre, todas as vezes que ele aparece, é ensinando algo sobre o nazismo, né? Não, o nazismo é isso, o nazismo é aquilo, porque você tem que... Aí ele obriga eles a lerem algumas coisas, né? Mais ou menos o que eu falei lá, né? Porque o professor ensina matemática, né? Então tem algumas... ele tá lá, se você focar no livro dele, ele tá escrevendo umas equações, só que ele não era só um professor de uma coisa, né? Ele era professor, assim, de 3 ou 4 matérias, algo assim. Então ele estava, tipo, matemática, enquanto o garoto fazia cálculo, ele começava a ensinar história. Primeiro que isso é um sistema de ensino bizarramente horrível, né? Segundo que quando ele começava a ensinar matérias mais livre-arbítrio, por assim dizer, que seriam geografia e história, né? Que são as matérias mais abrangentes, assim, em questão de liberdade. Quando ele ia falar de história, ele levava sempre, sempre, sempre, sempre tudo pro darwinismo social e tudo pro nazismo, né? É por isso que o garoto, ele começou a ficar irritado, porque ele, o professor só começou a dar essa, tentar doutrinar ele, depois que ele já conhecia um judeu e já conhecia o campo de concentração, apesar de não saber que era isso, né? Aí quando ele começa a aprender as coisas com o professor, ele chega a questionar o professor. Tem uma parte que ele fala alguma coisa sobre os judeus serem bonzinhos, né? Sim, que ele fala que o cara tá falando assim, não, todos os judeus são apenas uma escória, eles são enganosos, eles são algo assim. Aí o cara vira e fala, não, mas não é todo mundo que é assim, pode até que ser que a maioria seja, mas tem judeus bons, eles têm judeus bons, aí o professor fica puto. É, o professor dá uma resposta, se você, é alguma coisa como se você encontrar, né? Alguma coisa assim. É, exatamente, alguma coisa do tipo que a gente vê que não é verdade a partir da própria convivência dele, né? Você encontrar um judeu, você não vai gostar, alguma coisa assim, eu sinceramente não me lembro bem dessa parte aqui, mas eu acho legal a gente deixar ela mais explícita, né? Então, nós tínhamos essa construção do filme através desses 4 personagens que o filme roda e sempre tem essa questão, e a gente tem todos os outros personagens secundários, a gente tem o Pavel, né, que é o judeu que tá na casa lá, a gente tem um outro soldado lá que... O namorado da irmã, né? Depois a gente descobre também que podemos dizer que ele tem também uma outra visão acerca da guerra, que é aquela visão da vergonha por quem é desertor, né? Porque a gente descobre que o pai dele é um desertor, né? Não queria a guerra, não gostava da guerra, e o pai dele saiu da Alemanha justamente por isso, né? Depois ele descobre ao longo do filme. Se você prestar atenção, você vai ver que até o pai do Bruno, ele pergunta... Nascendo cartas, né? Nascendo daquelas cartas e tudo mais. É, porque o pai do Bruno pergunta por que o pai dele saiu, o pai do soldado lá saiu, foi embora da Alemanha justamente quando começou toda aquela questão do partido. E aí, ao longo do filme, a gente vai descobrindo que, na realidade, o pai dele não era a favor, era contra o nazismo. Então a gente tem toda uma construção do filme, cara. O que que a gente dá pra, assim, pegar realmente do filme e dizer assim, dando uma conclusãozinha final aqui nesse pequeno drops. Qual é a visão que a gente pode ter, assim, do filme, Paulo? Num todo, assim. E do final a gente já falou, nós segue o filme e tem aquele final. Dado o momento do filme, eu cheguei até a dizer que, cara, isso vai dar em alguma coisa. Não exatamente sabia o que era, mas vai dar em alguma coisa. Eu só... realmente tive, assim, a certeza do que iria acontecer no momento em que ele... os dois têm aquele plano, né? Não, a gente vai entrar pra procurar o seu pai, né? Porque o Shimu, ele reclama a lei que o pai dele foi fazer um trabalho pra os nazistas e não voltou mais, não é isso? E a gente sabe perfeitamente o que aconteceu. E aí o Bruno se oferece a procurar o pai de Shimu, né? Os dois juntos. E aí o plano é o seguinte, o Shimu vai e arruma, consegue um pijama também, que é o que o Bruno chama de pijama, né? Empresta pra o Bruno, ele atravessa através de um buraco que eles cavam, né? A cerca. ele entra dentro do campo de concentração e eles vão procurar o pai de Shmuel. E aí acontece toda aquela cena de que os judeus, os nazistas levam os judeus pra dentro da câmara. E aí, enfim, acontece toda aquela cena deles entrando, não sabendo o que tá acontecendo. O filme, como a gente ficou insistindo e batendo essa tecla o tempo inteiro no podcast, mas é porque realmente o filme é isso. São basicamente quatro pessoas que são de uma família. Eles estão vivenciando o que muitas famílias viveram na Segunda Guerra Mundial. O filme gira em torno, basicamente, da filha que vai ser doutrinada durante o filme inteiro e vai acabar compactuando com todo aquele absurdo, com o filho mais novo que não vai entender nada que tá acontecendo pela sua inocência, pelo pai que tá louco pra ter mais promoções e a mãe que cada vez mais fica contra o seu próprio marido e tudo aquilo que tá acontecendo. Os personagens secundários que a gente tem basicamente são o namorado lá da garota, que é um outro soldado, que seria o aprendiz, entre mil aspas, do pai, outros cinco soldados que fazem a guarda da casa, a gente tem três empregadas, a gente tem alguns judeus que ficam transitando pela casa, e no final do filme a gente consegue ver o Bruno finalmente querendo ir com o Shmuel pra dentro do campo de concentração. O Bruno e o Shmuel, eles têm uma convivência aí de meses, né? Eles ficam conversando durante muito tempo, até que o Shmuel, ele fica um dia estranho, e no dia seguinte ele fala que o pai tinha sumido. E aí depois, um dia depois, o Bruno tenta entrar lá dentro também. Quando o Bruno tá entrando lá dentro, a guerra já tá acabando. O filme não demora só algumas semanas, o filme vai de 1940 até quase 44, né? E aquele campo de concentração já tava sendo deixado. Então o que que tava acontecendo? Eles estavam fazendo a queima geral dos judeus. E como é que eles faziam essa queima sem fazer alarde? Eles falavam assim: vocês vão tomar banho, porque vocês estão aqui há muito tempo, vocês estão fedendo, vocês vão ter que tomar banho. Aí eles te davam uma coisa que eles falavam que era sabão, mas não era sabão. No filme eles não mostram isso, mas era isso que acontecia. E geralmente era pólvora, não era sabão, mas era uma pólvora. Aí eles te davam uma toalha, que também era inflamável, que jogavam dentro de uma câmera e tacavam fogo, né? E aí o Bruno, ele entra dentro do negócio, ninguém sabe o que tá acontecendo, e o Shmuel vira e fala: não, a gente vai ter que ir com eles pra tomar banho. E o Bruno fica: tá, vamos tomar banho, né? Não tô nem aí. Ele vai lá, vai tomar banho. Na hora que ele vai tomar banho, pô, é tacado pólvora neles e é tacado o fogo. E a gente, inclusive, consegue escutar os gritos do final, né? Com a porta se aproximando, saindo de perto. Logo depois dessa cena, vem a cena que realmente impactua. O que me impactua não é a cena do Bruno realmente pegando fogo com os caras. O que mais impactua é o olhar da mãe e do pai quando eles entendem o que aconteceu. E isso se impactua. E a gente não sabe como é que... qual foi a reação de verdade deles. Só consegue ver a cara deles de apavorados. E depois saem correndo, perguntando o que estava acontecendo. Pra mim, esse é o maior ponto do filme. É acabar o filme, você ficar lá mais uns 10 minutos pensando: o que será que esse cara fez? Será que ele se matou? Será que a mãe se matou? Exatamente. Fica ao seu critério. Você pensa o que aconteceu, né? O que aconteceu, no caso, com a mãe, com o pai, com a irmã dele, né? Porque a irmã dele também sofre, a gente vê ali no final, e ela tava sendo doutrinada. Será que a irmã dele se revoltou ainda mais? Será que a irmã dele mudou a ideia? O que que aconteceu? Será que o pai dele desistiu? O que que aconteceu ali, né? Vale a experiência? Vale você assistir o filme? Vale você ir lá e ter essa noção de como foi, um pouco dessa noção de como foi a Segunda Guerra, os campos de concentração? É uma coisa que a gente não falou muito aqui, né? O roteiro do filme é adaptado de um livro. Se você quiser também ler o livro, o livro tem o mesmo nome, foi escrito por John Boyne, tá bom? Então você procura o livro, lançamento de 2006. O livro é do mesmo nome, então você pode procurar aí que você vai encontrar. Paulo, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Esse foi o primeiro Drops, né? E foi bacana, né? A gente conseguiu, assim, extrair bastante coisa, assim. Por mais que o tempo seja pequeno, mas a gente conseguiu extrair bastante coisa. Né? Sim, sim. Eu agradeço aí por ter me chamado, pra poder fazer parte. Pra vocês que estão escutando, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que vocês vão lá no nosso feed, feeds.feedbanner.com/alphacast. Vai lá, assina o nosso feed. O nosso e-mail, papoalfa@gmail.com. Vocês podem mandar aí comentários pelo e-mail, podem comentar aqui também na postagem, tá bom? Então vocês comentem, podem pôr links, podem criticar acerca do filme, enfim, vocês podem comentar aí, sempre respeitando, tá bom, galera? Com todo respeito. O Twitter é o @papoalfa, o Telegram também, o link do Telegram tá sempre aí na postagem para vocês entrarem lá no Telegram. A page do Papo Alfa é o facebook.com/papoalfa. Então, muito obrigado a todos vocês. Valeu, Paulo, muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, até o próximo.